Juliette, lembrando frequência no pátio 1, posição 6, grato, bom dia. Torre Salvador, gol 7652, portão 11, pushback sinômetro. 7652, autorizado, chama para emitir táxi. Autorizado, chama táxi, 7652. Salvador, muito bom dia, WebJet 5898, 5896, corrigindo. Centro da Golf, atualização Confis 340. 5896, escute por favor após a Índia. Pronto para a cópia Confis? Pronto para a cópia Confis. Confins, nível de voo 340, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida da EL Transição Leda após o fixo bridge, curva direita após a decolagem. 5506 é o código, 198 é o controle. Sete atualizado Confins, nível 340. Rota do plano da EL Leda com curva direita, voa bridge. 5506 no transponder, 198 é o controle. 5896 da web no portão 8. 5896, cotejamento correto, chama para puxa essa nave. Chamarei 5896, obrigado. táxi, o Gol 7652. Confira até o B, autonomia alternativa. Tá com 153, DLB, autonomia 3 horas e 50, Campinas. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Sente, Juliette Alfa, reporta no ponto de espera, Gol 7652. Prossiga. Na posição 4, puxa estacionamento. Autorizado, chame para iniciar táxi. Livre, 6749. Pode esperar o Gol 7652. 7652, ali decola piso no zero, vendo 090 graus, 5 nós. Sente, livre decolagem da 1-0, Gol 7652. Ainda tá chovendo ou já parou? Tô. Obrigada. Nada. Ô, Torre, o 549 da web para pushback, instrumento portão 8. Autorizado, chama pra gente táxi 5896. Chama pra táxi 5896. Gol 7652, decolou 03, chame controle 198, bom voo. Controle 198, gol 7652, obrigado, bom dia. Tiver cancelamento, é 5717, portal 3. 5717 é o número 2 no setor, aguarde. Torre Web 6749 acionado com 144 a bordo. Agora com autonomia de 4 horas e 7, alternando galhão para o táxi. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia e Alfa, ponto de espera, chama, pronto, 6749 da Web. Alinha decola pista no 06749, vento 1110 graus, 4 nós. Alinha decola 6749, Web. Webjet 5717, puxe a cena, portão 3, chama pra início de táxi. Máximo FGS 5896 com 104 a bordo, 0300 horas, alternando o galhão. Fax via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem, gol 5, correção, WebJet 5896. Show, de ponto de espera, deu 0, pronto, 5896 nessa frequência no Web. Webjet 6749, decola 07, chame controle 198, bom voo. 198, bom dia, bom domingo, senhorita. Obrigada. Ô, Salvador, bom dia, Web 6749, passando 1.800. Meia 749, cheque, transponder. Contato radar, subo 340. 340, Web. Salvador, Web 5777, pronto, para o táxi. 136 a bordo, 3 horas e 40 na autonomia, alterna consciente. Max via Indy Alpha, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Sente, tá, deu o táxi na Indy Alpha, chamará para decolagem. Web 5797. Nesta frequência, no ponto de espera da 1-0, pronto, 5896. 5896, a linha decola, pista 1-0, vento 1-0 graus, 4 nós. A linha decola da 1-0, 5896. Pronto, ponto de espera, 5797. Ali mantém 5797. Ali mantém 5797. Gol 7652, chame centro Recife, frequência 1260, alterno 288. Recife 1260, 1288, gol 7652, obrigado. Webjet 5896, decola usando 1, chame controle 198, bom voo. Obrigado, 198. E 5896. Web 5896, bom dia, contato radar, suba 340. 340. Webjet 5797, autorizada a decolagem pista 1-0, vento uma centena, 3 nós. Autorizada a decolagem, 5797. Webjet 5717, decola 1-3, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia, bom feriado. Salvador, bom dia, Web 5717. 5717, bom dia, contato radar Sobol 340. Libra 340, pode voar da Elda, presente? Mantenha o perfil da saída. Ok, mantenha o perfil. Objet 6749, chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260288, Web 6749, bom dia. Bom dia. Jet 5896, chame Centro Recife 1260, alterno 288. 260288, obrigado. Webjet 5797, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288-260, bom dia, obrigado.